Simpatia está mais uma vez no ar, o Queca de Sirim. A música que meu amigo Ricardo Salmazo fez para sua companheira e para sua filha. O amor que vem do ventre é o mesmo amor que vem do sol, ou da lua ou do mar. O amor que era semente então frutificou, o amor que da gente se juntou, o amor que um menino um dia se encontrou, com amor no feminino e fecundou, origem deu a um embrião microscópico, coração que agora amora, veio pra brilhar mais que o sol. Vem amora, vem amor, traz esta luz. Vem pra brilhar mais que o sol. Vem amora, vem amor, traz esta luz. O amor que vem do ventre é o mesmo amor que vem do sol, ou da lua, ou do mar. O amor que era semente, então frutificou. O amor vindo da gente se juntou. Ah, o amor de um menino um dia se encontrou. Parará, parará, parará, no feminino e fecundou. Origem deu a um embrião microscópico, coração e agora. Amora, vem pra brilhar mais que o sol. Vem amora, vem amor, traz esta luz. Vem pra brilhar mais que o sol, vem amora, vem amar. O amor que vem do ventre é o mesmo amor que vem do sol, ou da lua ou do mar. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora Nicolação com Casuarina. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Se payer, balayer, oublier, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours, je repars à zéro.

casa, em todas a cidade mora, por todos o tempo passa. Juliano Holanda, Jonathan Terra, Kleber Albuquerque. Astrid acorda devagar. Astrid acorda. E agora Sérgio Pererê, Kumadi, Meu Jardim, no Muqueca de Siri, toda quinta-feira, aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3. Cê acha que eu tô me escondendo? Tô não, só tô procurando um cantinho nesse jardim, onde uma rosa me conte um segredo que me livre do medo de voar e de viver. Cê acha que eu tô desistindo? Tô não, só tô procurando a verdade dentro de mim, longe do barulho da sua cidade e da necessidade de provar não sei o que. Cê não sabe, mas eu já andei tantas vezes por esse jardim. Cê não sabe, mas eu já fiquei tanto tempo cá dentro de mim. Cê não sabe, mas eu já andei tantas vezes por esse jardim. Cê não sabe, mas eu já fiquei tanto tempo cá dentro de mim. Cê acha que eu tô me perdendo? Tô não, só tô construindo um espaço dentro de mim, onde os meus sonhos são realidade, sem a necessidade de ganhar ou de perder. Cê acha que eu tô te esquecendo? Tô não, só tô encontrando um tempinho também pra mim, longe do seu mito e sua vaidade, pra plantar liberdade, amor próprio e bem querer. Cê não sabe, mas eu já andei tantas vezes por esse jardim. Cê não sabe, mas eu já fiquei tanto tempo cá dentro de mim. Cê não sabe, mas eu já andei tantas vezes por esse jardim. Cê não sabe, mas eu já fiquei tanto tempo cá dentro de mim. Sabe, mas eu já andei. Cê não sabe, mas eu já andei tantas vezes por esse jardim. Cê não sabe, mas eu já fiquei tanto tempo cá dentro de mim. Cê não sabe, mas eu já andei tantas vezes por esse jardim. Lançamento. Dueto. Chico César. Zé Cabaleiro. Lover. Você gasta sua saliva, ataca o sonho, a arte com sua raiva. A vida é de quem a viva e não de quem quer o jogo ganhar. Quem sabe respeitar o sonho alheio, sabe pra onde vai, de onde veio. De alma perdida o céu está cheio, iremos todos pro mesmo lugar. Eu vou cantar, lovers, lovers, lovers, os haters. Eu vou cantar, lovers, lovers, lovers, para os haters. Você quer ser o dono da verdade, mas da verdade que mais lhe agrade. A razão não é sua propriedade, e deixe quem quiser falar, cantar. Se você quer briga, para que tá feio. Vida nos alimenta o mesmo seio. Viemos aprender neste recreio. Tire a camisa, goze a brisa. Eu vou cantar, lovers, lovers, lovers, para os haters. Eu vou cantar, lovers. subir no pódio e amando adiar o ódio, eu vou vadiar. Adorar um beijo amor, com louvor louvar. Ai sim, eu dou valor, por favor me leve já. Na onda leve do amor, onde ferve esse calor, onde esquenta esse fervor, dia e noite sem favor. Eu te chamo, clamo, vem me lave no mar do amor. Meu clamor é só pra amar. Eu vou cantar. Lovers, lovers, lovers, para os haters. Eu vou cantar, eu vou. Lovers, lovers, lovers, para os haters. Eu vou cantar. Lovers, lovers, lovers, para os haters. Agora dá um pulo em Copacabana, galera do Fino Coletivo. Vou que vou. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Mas eu vou, a onda quebra, o vento leva a dor. A chuva lava, o tempo seca a dor. Eu planto a vida, ando pela cor, e levo a vida nesse mar de amor. Vou pela sombra e eu vou que vou, vou que vou. Mas eu vou, a brisa calma, o sol se põe na dor. Sereno paira no meu ar de amor. O mundo gira e eu vou que vou, vou que vou. Mas eu vou, a onda quebra, o vento leva a dor. A chuva lava, o tempo seca a dor. Eu planto a vida, nesse mar de amor. Vou pela sombra e eu Pedro Luiz retorna. Música de Oswaldo Melodia, Maura. Depois Maria Rita com Bossa Cuca Nova. 98.3 Rádio Campeche.

moça que você tem. Por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, vai mal demais. São 6 horas, o samba está quente, deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, atrás dessa mulher e um homem sempre tão gentil. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça, ou mereça, ou mereça a moça que você tem. O lado A do Moqueca de Siri de hoje. Começamos com a homenagem de Ricardo Salmaso à sua companheira Tamara da Silva. Tamara da Silva. Eles que frutificaram e trouxeram ao mundo a Amora. Tá rolando? Então vambora. Enfim, depois dessa imensa declaração de amor, um beijo, um abraço, querido Ricardo, muita saudade. Nicola Son com Casuarina, Non Je Ne Regret Rien, o disco Piaf do Brasil, Piaf em formato de seresta. Aí Juliana Holanda, Joana Terra e Kleber Albuquerque, a música Astrid Acorda. Sérgio Pererê com Maí, Meu Jardim. Chico César com Zé Cabaleiro, Lovers, uma música dedicada aos haters. Fino Coletivo, Vou Que Vou. Pedro Luiz, Maura, música de Oswaldo Melodia. Maria Rita, Bossa Cuca Nova e David Feldman Trio, Deixa a Menina. E no fundo estamos ouvindo Mulheres na Roda, com Samara Líbano e Camila Malzahan. Sapateando na Chora. Vamos abrir o lado B com uma música que chegou pela G Muniz. Zizi Posse, com Bom Dia. Moqueca de Siri nas redes sociais é arroba MUQECASIRI. Fala, Dinê. Olha, tu tem moqueca, tem Siri. Tem Siri com moqueca, moqueca de Siri, e Siri de moqueca e moquecas de Siri. Toda quinta, 6 horas da tarde, Moqueca de Siri sai em Barcelona pela Rádio Bronca, 104.5 FM, Rádio Bronca com K.info. Zizi Posse. Um dia quero mudar tudo, no outro eu morro de rir. Um dia tô cheia de vida, no outro não sei onde ir. Um dia escapo por pouco, no outro não sei se eu vou me livrar. Um dia esqueço de tudo, no outro não posso deixar de lembrar. Um dia você me maltrata, no outro me faz muito bem. Um dia eu digo a verdade, no outro não engano ninguém. Um dia parece que tudo tem tudo pra ser o que eu sempre sonhei. No outro dá tudo errado e acabo perdendo o que já ganhei. Logo de manhã, bom dia, logo de manhã. Um dia eu sou diferente, no outro sou bem comportada. Um dia eu durmo até tarde, no outro eu acordo cansada. Um dia te beijo gostoso, no outro nem vem que eu quero respirar. Um dia quero mudar tudo no mundo, no outro eu vou devagar. Um dia penso no futuro, no outro eu deixo pra lá. Um dia eu acho a saída, no outro eu fico no ar. Gente, um dia sem nada demais. Só sei que eu acordo e gosto da vida. Os dias não são nunca iguais. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã. Deixo pra lá. Um dia eu acho a saída, no outro eu fico no ar. Um dia na vida da gente, um dia sem nada demais. Só sei que eu acordo e gosto da vida. Os dias não são nunca iguais. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, bom dia. Logo de manhã, de manhã. Carregado de mim ando no mundo, e um grande peso embarga minhas passadas. Como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas. Que as bestas andam juntas, mais ornadas. Pra quem anda só, onde é mais profundo. É melhor nesse mundo um mar de enganos. Ser louco demais do que sisudo. Sal, sal, sal, Salvador foi mal. Usadas. poesia barroca. Carregado de mim ando no mundo. Música baiana. E um grande peso embarga minhas passadas. Marcela Bela. E por vias desusadas. Nancy Viegas. Faço peso crescer e vou-me ao fundo. Manuela Rodrigues. O remédio será seguir o imundo caminho. Gregório. Por onde dos mais vejo as pisadas. Salvador Sal. Que as bestas andam juntas mais ornadas. E pra quem anda só de ir mais profundo, procure no Google. É melhor nesse mundo mar de enganos ser louco demais do que sisudo. Lançamento Izar, culpa da Ed Rainha Matamba. Meu corpo não nasceu para senzala. Sou filha do Alafim Oió Xangô. Minha liberdade é meu axé. Amiga de Gilberto Gil, Parabólica Mará. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. antes longe era distante. Perto só quando dava, quando muito ali de fronte. E horizonte acabava, hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará. E volta do mundo, camará. Não é de ontem nem de hoje, mora no som da cabaça. Não tá preso nem foge, num instante que tange birimbau, meu camará. E volta do mundo, camará. Ê, mundo dá volta, camará. São Zumbi. Chegou pela Valéria Elor, mãe de Helena, companheira de Bernardo, meu filho, pai de Benjamin, meu neto. Um abraço pro Hábito, companheiro de Valéria. Outras auroras, é o que todos esperamos. Esperando o melhor dos agora, sem temos o antes e já queremos o depois. E do lado de fora dos olhos, os ponteiros disfarçam até o anoitecer. O tempo já sorrindo pro fim. Relógios não esperam por ninguém. Ontem você quis o amanhã, hoje você quer o depois. Vou andando nas horas, atravessando os agoras, dançando as novas auroras. Vou andando nas horas, atravessando os agoras, dançando as novas auroras. Ei. Do tempo, a corrida faminta incessante das horas, lembrando quem adianta os instantes mutantes, a história de intenções sem ponteiros denota ao redor dos eternos agora. Sempre correndo atrás do que nunca demora, foi-se embora sem satisfação. Um roteiro certeiro, panorama no espelho, janela de onde tudo vejo, já vi esse filme inteiro. Ainda nem chegou, pensa que já foi. Ontem você quis o amanhã, hoje você quer o depois. Ontem você quis o amanhã, hoje você quer o depois. Vou andando nas horas, atravessando os agoras, dançando as novas auroras. Atravessando os agoras, dançando as novas auroras. Agora vamos falar sobre automóveis, o brinquedo dos adultos. Autoramas urbanos. Escolha a sua equipe, o circuito preferido. Passe a mão no joystick, clique para iniciar. No cockpit, põe o cinto baixo, pino, gire a chave, tem partida, tá valendo a sua vida. Se você ganhar, se chover, liga o desembaçador, ou passa uma flanela se não funcionar. E diminua a velocidade. O buraco da cidade tenta se livrar. Autoramas urbanos, elevados e pontes e postes e pilares, encravados na alma de cada cidadão, a transformar em rocha seu coração. Quem vê carro não vê gente, não lê bebê a bordo. Na sua frente ninguém pode molengar. O motorista pode ser a tua mãe. Cuidado pra não se auto-xingar. Esbravejando, dando soco no volante, dirige de cara feia, só freia, cantando pneu. Batendo para-choque com para-choque, tome cuidado e não amasse o meio. Batendo para-choque com para-choque, tome cuidado e não amasse o meio. O motor está fumando, tá muito quente. Quem pode, pode, liga o ar-condicionado. O pit stop pode ser a solução pra beber um copo d'água e colocar um gás. Aproveite que você parou, levante-se um pouquinho para caminhar. E repare no que você não reparou. Oh, oh, oh. Clique start novamente pra recomeçar. Autoramas urbanos, elevados e pontes e postes e pilares. Moqueca de Siri voltou a ser retransmitido lá para Barcelona pela Rádio Bronca 104.5 FM, uma rádio livre. Sai no horário local, na quinta-feira. Foi no anexo, foi no Blém Blém, todo canto da cidade tem. No CD, no cassete, no vinil, de São Paulo pra Fernandinha. Todo o Brasil. Alô, periferia, alô, Zona Sul, alô, Belém do Pará, alô, Rio Grande do Sul. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa. Isso é funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me. Funk como lhe gusta. Para de, mira-me, diga-me. Funk como ele gusta. Então, em Barcelona, sai quinta-feira, das 6 às 7 da tarde. E aqui na Rádio Campestre, depois do proselitismo da Voz do Brasil. E no anúncio lá, a galera falou que a gente toca samba, toca funk. Então vamos terminar esse programa com funk. Funk como ele gusta, Fernandinha Abreu. A galera reunida desfilando na avenida, um cardápio fino e farto. De Donato Deodato, de Benjora, Kool & The Gang, de Macau, a Mantiqueira, Big Band. Alô, meu irmão, alô, minha filha, alô, minha tia, alô, toda a família. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa. Isso é funk como le gusta. Para te, mira-me, diga-me. Funk como le gusta. Para te, mira-me, diga-me. Funk como le gusta. Para te, mira-me, diga-me. Aí depois do Tim Maia, encerramos com Cassiano, que partiu recentemente. E tá aí a nossa proposta de funk. Arroba Muqueca Cassiano nas redes sociais. Não é mole não. Lado B do Moqueca de Siri de hoje ouvimos Zizi Posse, Bom Dia, Marcela Belas, Nancy Viegas, Manuela Rodrigues, com Salvador Sal, extraída do disco Gregório, mistura poesia barroca e música baiana. Aí o lançamento da banda Ed, faixa dividida com o Izar, Rainha Matamba e Letícia Tui, Parabólica Camará. Música interessante que fala das parabólicas, né? Imagina o tamanho desse lixo, essas carcaças todas abandonadas que existem por aí, essas parabólicas. Nação Zumbi, Novas Auroras, Baia, Autoramas Urbanos, Os Automóveis também, outra fábrica de carcaça. Fernanda Abreu com Funk Como Legusta, Funk de Bamba, Tim Maia, Um Dia Eu Chego Lá. E no fundo estamos ouvindo Cassiano com Central do Brasil. Toda quinta, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil, tem Moqueca de Siri aqui na Rádio Campestre. Tamo de volta na próxima. Saudações rubro-negras.